desse rio, ou na ribeira daquele, passo meus dias a fio. Nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz quando o rio não faz nada. Vejo os rastros que ele traz numa sequência arrastada. Só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa. Eu não ver que vai passar.